970 decolagem 1, chame controle 119 decimal 35. 119-35, obrigado, até a próxima. Bom dia, informação em curso Foxtrot. Para a vitória da conquista, eu tenho o nível 180 já aprovado. Pronto, copia. Copia. 180, contato radar, suba nível 360, via saída da bomba. 360, via saída da bomba. Se for possível, senhor, pronto, bomba. Bom é mim. 3-0, direto bomba, o senhor lá na grande retirada. 9 decimal 35, aciona 5451 no passarelo 2223. Correto, cotejamento, passarelo 2223, remoto do pátio principal, chame pronto para o pushback acionamento. A próxima posição após a Lefa, qual é a minha? A rota do plano do senhor saiu Elefa, após direto Oplor, após direto Vitor Charlie Oscar, senhor. Após Elefa, direto Oplor. Ok, pronto, obrigado. 970, chama agora o centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. 2685, 12545, será 9970. Foxtrot, confere. Recife, eu tenho 330 aprovado, pronto, 4. Azul 4234, autorizado para Serra Brava, Romeu Foxtrot, via para o Zulu no 7, nível de voo 330, pista em uso no 0, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle operem 119.35, transponder 5462, azul 4234. Cotejamento correto. Azul 4234, chame pronto para pushback da Isonamento. Com 1 no centro. Informação do 759, informação Fox, posição 4, autorização, Guarulhos. 759, Fox Start, confere. Guarulhos 1360, aprovado, pronto, copy. Não, 759. 759, autorizado para Serra Bravo, Golfo Romeo, via para o Zulu 0, Tetango Bravo Eco, nível de voo 360. Pista em uso no 0, primeira curva à direita, saída da El. Transição Motiva, controle 119.35, transponder 5454, gol no 759. Gol no 759, autorizado 1360 Guarulhos, até o Zulu 10, Nova Terra. Coloca também, curva direita, da El Motiva, controle 1935, transponder 5454, gol no 759. Gol no 759, negativo da El Motiva, saída da El, transição Motiva. Da El, transição Motiva, 759. Correto cotejamento, vou no 759, portão 4, chame pronto para o pushback acionamento. Chamaria o 759. Grande Salvador, bom dia, gol 2092, da Fox Track. Gol 2092, contato radar, dessa via chegada Mari para 050. Via chegada Mari para o 050. Senhor, autoriza a posse favor, TAP, por favor. Autorizado, direto e TAP, a posse favor. Puxa, está na meta, o passageiro 2223. Na remota parte principal aprovado, chame pronto para o táxi, passarei do 2223. Camarada, obrigado. O táxi 2223 está com 40 POV, alternando Salvador, 6 horas e 54. Salvador 040, por gentileza, confirme 0654. Solo, passageiro 2223. 2223, copiou, 40 Salvador, 0654, confirma. Isso, 4 Salvador 0654. Salvador 40 a bordo, 040, isso? Positivo, 40 pessoas a bordo. Obrigado, passarei 2223, táxi aprovado via pátio principal em Índia, até o ponto de espera pistão 0, que é legal no 0 1 6. No ponto de espera, quando pronto, chame torre, frequência 1 8, decimal 95, passarei do 2223, tem um bom voo. Pátio Índia está caracterando 0, 17... 1016, 1895. Obrigado. Sinal do Bruno 759, quantidade de mamento, portão 4. Portão 4, aguarde aproximadamente 2 minutos para o pushback no 759. Guardando, 759. Salvador, bom dia, o Mike Yankee Tango. Mike Yankee Tango, bom dia, prossiga. É, eu estou no ponto de reboque, que está remota 12, para a ponte 08, parte principal. Mike Yankee Tango, por gentileza, confirme, da remota do pátio principal para o portão? Portão 08. Portão 08. Seguinte, autorizado o reboque da remota do pátio principal para o portão 8, mantendo escuta constante, chame ao término Mike Yankee Tango. Chamaria ao término. Salvador, voo no 649, bom dia, informação Foxtrot, autorização Porto Seguro. Quando chegou no 649, pronto, cópia? Pronto. Voo no 649 autorizado para Serra Bravo, Papa Sierra, via para o Zulu 44, nível de voo 360. Pista 1000, primeira curva à direita, saída da El, após da El voa Lida, após Lida voa direto, posição Sierra Golf Romeo. Controle opera em 1 no 9 decimal 35, transponder 5464, gol no 649. 360, pista 1-0, curva à direita, da El Lida, Sierra Golf Romeo. 1119.35, transponder 5464, ou 1649. 464, gotejamento correto, gol no 649, portão 62, deixa o microfone para o pushback de acionamento. Vai chamar, gol no 649. Uno 759, portão 4, aprovado o custo de acionamento, chama em frente para o táxi. Autorizado, vem a passa para o táxi, Uno 759. O controle Salvador, Uno 092, você tem um pequeno desvio que é a esquerda, um pouco à esquerda de TAP, daqui a pouco já está reaprovando o Dunas. Eu saí o desvio, Uno 092. Entende? Passaria 2223, pode tirar a pronta. Passaria 2223, autorizado a linha de decolar, pistão no 0, vento no 20 graus, 629. A linha de decola 2223. Gol 1-0-9-2. Voo na proa 070 para interceptar o localizador e fonte estabilizada. 070, reportaremos. Sendo o 2-2-3-3-2-2-2-3. Interceptou o localizador. Controle, bom dia, passaria do 2223. Passaria do 2223, contato radar, suba para nível 180 via saída água. 180, arroba, obrigado. Voo 9092, complete final ILS, torre 1895. 1895, cara, daqui a pouco. Mike Yank Tango, por gentileza, o senhor já fez o chamado inicial, já acabou o reboque? Positivo, já estamos aqui na ponte 08. Zero Tango, obrigado, bom dia. Bom dia, graças a Deus. Paga o táxi 1759 com 179 a bordo, família de 4 horas e 10, Altena Galeão. Copiar o 1759, táxi aprovado à direita, até o ponto de espera pista no 0, canhão no 0 no 6. Ponto de espera quando pronto, chame torre 1 no 8 decimal 95 na 759, tenha um bom voo. Direita, ponto de espera da pista 1 no 0, 295, 16, ajuste, com 1759, obrigado, mãe. Por favor, a identidade? 7907, 110 graus, 079. Na frente, obrigado. A Lima tem pistão zero. A Lima tem agora, 759. Salvador, voo no 649, com 6, puxa para estacionamento. Portão 612, aprovado, puxa estacionamento no 649, chame pronto para o táxi. Chamar para o táxi, voo no 649. Chame solo no 21 decimal 1. Direito no 21, pegar. Adoro, 2223. Possível. Se manter mais umas, essa milha aqui umas duas, essa por umas duas milhas para evitar uma formação, senhoria. Gente, após vou tirar o teléfono. Obrigado. Puxa o ingresso para o seu Juliette. Alfa, rebota antes da Juliette. No 759, livre decolagem pista 10, vento 100 graus, 79. Livre decolagem pista 10, vou no 709. 19, decola 40, controle 1935. 1935, voo 1759. Controle Salvador, bom dia, voo 1759, decolado da El. Bom, 759, completo radar de colagem, super 360, via saída da El. 360, via da El, voo 1759. Aguarde um minuto para o push, azul 4234. Observe o ingresso da aeronave da companhia 05, após autorizado táxi, parte 1 e Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste 10 no meio, tem um bom voo. Na escuta. Coordene com a equipe de pátio. Após a passagem do Boeing da Gol à retaguarda, autorizado iniciando 01 no chama táxi. Confirmando é o Papá, Tribo Romeu Lima. Petrolina, confirme o pátio e a pista de decolagem. Gente, aguarde um minuto para conta, o meu Lima. Patrícia Romeu Lima na escuta. O vento 100 graus, 05 nós. Confirma a intenção de decolagem. Quem será coordenado com o controle Salvador? Aguarde só mais 30 segundos para volta. já foi solicitado aí para aero. Quando pronto, está autorizado o pushback, azul 4234. Papá Tribo, Romeu Lima, da escuta, tá bota? Papá, Romeu Lima, cópia. Realiza o perfil da subida Arbor, Elefa, após Elefa, DCT Opilor, após DCT Vita Charlie Oscar. Frequência do controle 119.35 e o transponder é o 5457. 200, o nível para a vitória da conquista, decolando da pista 10, curva direita, saída Arbor Elefa, depois Opilor e Victor Charlie Oscar. Controle 1935, transponder 5457, nós não cumprimos a primeira restrição de um acidente no acima. Quem será coordenado com o controle Salvador? Chame pronto para pushback acionamento no pátio 3 e só confirmando, já havia chamado para a foca. Romeu Lima, está autorizado Serra Bravo, Papa Lima, conforme a rota do plano, nível 100 autorizado. Saída Momo, DCT, a primeira curva à esquerda, pista 35, está sendo coordenada com controle. Axane 5472, controle Salvador, 11935. Romeu Lima, cotejou correto, aguarde um instante para a coordenação da 35. Romeu Lima, autorizado pelo controle a pista 35. A primeira curva continua sendo à esquerda, o QNH 10117 para acionamento e táxi, Torre Salvador 11895. Circo 975, Salo Salvador. Chama Centro Recife no 2600. 260, vai chamar o 2220, obrigado, bom trabalho. Bravo 989, chama Recife 95, decimal 1. Recife 251, Bravo 949. Do 4237 contato, 12 quadra voz, 3025, Adena Serra, Bravo, Serra Golfo, São Gonçalo. Copiando, azul 4234, 124 bordo, está autorizado táxi via Índia, ponto de espera da 10, Torre Salvador, 1895, KNH 1097. Via Índia, no ponto de espera 219-224-237. Alena, táxi autorizado, resposta táxi é Papá, altímetro no 017. Azul 4234, pronto. Azul 4234, autorizado, alinhar e decolar, pistona 0, vento 120 graus, 7 nós. Eu dou alinhado e decolar, azul 4234. Salvador, azul 2783, pronto para pushback e acionamento, taxi 3. Livre push e acionar, chame para o táxi, azul 2783. Autorizado, vai chamar para o táxi. Controle 1935. 1935, azul 4234, bom dia. Controle Salvador, bom dia, o azul 4234. Azul 4234, contato radar de colagem, sul para 330, via saída da PUCA. 330 PUCA. autorizado ingresso ao forte alinhado próximo caso 335. Salvador, azul 2783, 43 a bordo, 3:30, alternando Salvador para o táxi. Azul 2783, autorizado táxi via Pátio 1, Índia, Papa de Esfera da 10, Torre Salvador, 11895, QNH 1017. Pátio 1, Índia, que é o ponto de Esfera da 10, quando pronto, 1895, o azul 2783. Vitor Alfa Alfa, aguarde um instante para a cópia. Alfa Alfa, cópia. Papatongo Vitor Alfa Alfa, autorizado Sierra November, November Uniforme, conforme a rota do plano, na Golf 677, uma centena autorizada. Saída Coral, a primeira curva à direita, pista 17. Acione 5453, controle Salvador, 11935. Azul 4234, possibilidade de voar na Caju direto? Alô. Boa. Alfa Tango Vitor Alfa Alfa, PTJ correto, confirme o PLB. Alô, 1000, chama controle 1995. Poderia repetir? 1,9,35, controle. Dia, Romeu, Romeu Lima. Papá Romeu, Romeu Lima, contato radar do colagem, Super Unigono 00, via Sede Mendo. Sede Mendo, entendendo, está livre da restante de treino, certo? Afirmo, se você interessar, espera uma sentença. Obrigado. O azul 4234 efetuando desvios à esquerda da rota 040, é a prova. Pede para o senhor se for, chama Recife na presença no 2.6.8.5 e informa o seu desvio. 2.5. Foi em Salvador, muito bom dia, o azul 2783, pronto no ponto de espera da 10. Azul 2783, autorizado aliás, decolar pista 10, vento 100 graus, 7 metros. Autorizado aliás e decolar 10, azul 2783. O Romeu Lima, qual foi o meu da pistinha? É o Roma 351, Romeu Lima. estou marcando o pessoal do céu da Lima. Sim, defendendo, sem necessidade, no meu Lima. Azul 969, bom dia, dessa vez chegada ao bordo para 4 pés, de ajuste no 017. 4.017, na bordo do 969. Para o Ronda Lima, confirmando, pode ter restrições para o Marcelo ou mantém premissão? Com você, restrições para o 100. Tem restrições, né? Chegando a 312, dessa vez chegada a Mário, para o nível 050, vou direto o TAP do presente. 3, controle 19, decimal 35. Chamou o controle, já chamou o controle 19, 35, azul 2783, obrigado. Salvador Control, good morning, azul 2783, passing 1000 feet on Arbor, Elefa departure. Azul 2783, for the contact, climb to pet level 200 via Arbor departure. You climb the fly level 200 via Arbor Departure Azul 2782. Azul 9169, reduza para 230. Vai reduzir para 2309. Azul 2783, request left deviation, heading 250, já vai dar. Change the deviation azul 2783, report on final. View report heading LF, heading Harbor intersection azul 2783. Após o nome, como autorizado, de Atechan. Salvador, 3304, informação golpe. 4304, essa é a chegada boa, 04 no pé, o ajuste no 017. Defesa alinhada bom, 604, 07, autorizado, resposta a passar. Altimetro no 017. Visita uma faixa, táxi autorizado, resposta a táxi Etapá. Só espera 2 mil pés, o ajuste no 017. Autorizado final e lance, reporta estabilizado. Reportará estabilizado. Afirmo, Vitor Alfa Alfa, o vesqueiro ingressando na pista, é forte alinhado e pronto na cabeceira 17. É só o alinhado e pronto, Vitor Alfa Alfa, não, 17. Azul 2783 are flying back to Arbor departure. Azul 2783 fly direct left intersection. You fly direct left intersection Azul 2783. Zona 069, reduza para 200. Reduz para 200,